Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira com vocês aqui pela Rádio Esotérica FM, também com imagens aqui pela Ustream. Agradecemos muitíssimo a audiência de todos vocês que estão conectados conosco, ouvintes, acompanhando aqui as nossas programações que visam trazer sempre os temas da espiritualidade, sobre o viés do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, a grande doutrina dos mestres da fraternidade branca, a fraternidade da sabedoria e da compaixão, que com seus agentes no mundo mantém, ouvintes, a sabedoria tocha da luz brilhante no mundo, assim como nós fazemos brilhar essa pequena luz aqui nas noites da Rádio Esotérica FM, para a instrução, para o aprimoramento, a elevação da cultura dos nossos ouvintes e também dos nossos telespectadores. Agradecemos sempre a grande audiência de vocês que estão nos acompanhando pelo áudio da rádio, também nas gravações. Você que está aí na página da rádio também pode nos ver clicando na janela da Ustream, aí bem abaixo do nosso playlist. Nós estamos levando para vocês, ouvintes, os temas do livro O Sistema Solar, do Major Arthur Powell. É a temática que nós estamos estudando com vocês. E hoje nós vamos chegar, ouvintes, no décimo capítulo deste livro, que traz o ponto de vista esotérico da função, caros ouvintes, do funcionamento do sistema solar. E é realmente uma satisfação, ouvintes, nós estarmos trazendo para vocês esses temas, porque realmente eles são temas, caros ouvintes, de difícil compreensão. É preciso realmente um esforço para nós a nos aprofundarmos dentro desse conhecimento. Mas o grande diferencial, ouvintes, desse estudo é que ele tem realmente como base a nossa espiritualidade, ouvintes, e não meramente como fazem a astronomia, como faz a ciência, olhando apenas o lado material. Na verdade, ouvintes, nós somos seres espirituais fazendo a nossa peregrinação aqui pela Terra. Nós somos, como diriam outros, deuses no exílio. E estamos, ouvintes, aqui por um certo período percorrendo esses caminhos da matéria. E o nosso planeta, ouvintes, é a nossa casa, é o nosso útero cósmico, ouvintes, aonde nós estamos sendo gestados, e nesse plano físico é esta maravilhosa espaçonave que nos leva pelo universo, ouvintes, porque apesar da Terra parecer um lugar muito seguro aqui para os nossos corpos físicos, esta é uma percepção, ouvintes, muito limitada. Na verdade, o nosso planeta, todo o sistema solar, está navegando, está singrando pelo espaço. A Terra somente, ouvintes, faz 14 movimentos no espaço. Não só ela gira ao redor do seu próprio eixo, não só ela gira ao redor do Sol, mas ela faz movimentos, ouvintes, que vocês sequer imaginam. E há velocidades realmente estonteantes. A Terra gira a mais de 400 metros por segundo na direção do leste, ouvintes, onde o Sol nasce. A Terra gira ao redor do Sol a cerca de 30 quilômetros por segundo. Então, ouvintes, a cada piscadela que vocês dão, a Terra já se deslocou 30 quilômetros no espaço, girando ao redor do Sol. E ela, inclusive, acelera Nós agora estamos no final do inverno, estaremos chegando em setembro na primavera, no equinócio, ouvintes, estaremos no meio do caminho para o retorno da proximidade com o sol. E quando entrar o verão, bem nessa época, ouvintes, verão aqui para nós do hemisfério sul, o planeta se acelera ainda mais com a sua proximidade do sol. E ao redor da galáxia, ouvintes, que tem muitos e muitos milhares de anos-luz de extensão, a Terra gira, ouvintes, ao redor do centro, do núcleo da galáxia, a mais de 150 km por segundo. São velocidades estonteantes, ouvintes, que quando nós tomamos ciência desse processo, nós ficamos ainda mais conscientes, ouvintes, da impermanência de tudo que está ao nosso redor. Mas o que é realmente importante, ouvintes, é realmente a nossa espiritualidade. É o fato, ouvintes, de nós sermos seres que temos dentro de nós a chispa divina emanada diretamente do coração de Deus, o Logos Solar, o grande Demiurgo, Ishvara, caros ouvintes, o Deus Criador, o Deus que emana periodicamente as nossas chispas. E esse capítulo, décimo capítulo do livro do Major Powell, Arthur Powell, vai falar dos graus de consecução. O que ele quer dizer com esses graus de consecução, ouvintes? É a grande comparação, ouvintes, da evolução da vida, das consciências dentro desse nosso progresso, com a comparação desse processo com uma grande escola, com uma grande universidade. Então, todos nós, ouvintes, somos como alunos nesta grande escola que é a vida, que é a existência. E essa escola, ouvintes, ela tem as suas portas abertas para todos. Mas, como em qualquer escola, ouvintes, existem aqueles que progridem mais, existem aqueles que fazem mais esforços, há aqueles que têm um nível mediano e há aqueles, infelizmente, ouvintes, que ficam para segunda prova, ficam retardatários, que repetem de ano. Então, os graus de consecução, ouvintes, é exatamente esse assunto. Então, o Paulo diz aqui: podemos empregar de novo a analogia do grupo de estudantes de uma universidade. Como nos ensina uma experiência praticamente universal, em todo grupo de estudantes, uma pequena minoria se coloca à frente dos demais, ou por possuir uma capacidade excepcional, ou por se aplicar com diligência maior aos estudos. É a classe que logra, então, as distinções. E dentro desse mérito, caros ouvintes, que nós estamos comparando com o mérito acadêmico, existe, obviamente, diferenças de velocidade nesse progresso. Depois desses que se distinguem, ouvintes, vem o grosso dos alunos, que conseguem passar no exame e obtêm, então, notas comuns. E depois ainda vem outra minoria, que são, por assim dizer, a cauda da classe. Em virtude da sua menor capacidade, ou através da sua falta de indústria e aplicação, esses estudantes são reprovados e, portanto, terão de voltar à universidade por outro período ou parte de um período a fim de garantir o seu diploma. Então, acontece precisamente a mesma coisa em cada uma das correntes vitais em cada reino. Há sempre uma pequena minoria à frente dos demais, que alcança a meta antes do prazo que se previa esse progresso. É algo perfeitamente natural e compreensível isso. Segue-se a grande maioria das entidades que executa a tarefa estabelecida e alcança o nível exigido no tempo marcado. Depois da maioria, vem de novo a cauda, outra minoria, maior do que a primeira, mas que fica para trás por não ter conseguido atingir o nível requerido. E então, ouvintes, o fato é que nesse tema, caros ouvintes, que nós temos abordado com vocês, que são as ondas de vida, né? Levando-se em conta de que as chispas divinas são emanadas juntas, ouvintes, mas conforme elas vão se envolvendo com a matéria, obviamente algumas vão obtendo distinções, vão fazendo esforços maiores. E não se trata de sorte, caros ouvintes, não se trata de azar, mas sim tem a ver realmente com mérito. Isso, inclusive, está muito bem estabelecido nas grandes regras, nos grandes princípios estabelecidos pelos mestres da Grande Fraternidade Branca, de que não existe, ouvintes, privilégios na evolução. Não existe presente, caros ouvintes, a ideia tão comum que nós vemos e ouvimos na boca dos religiosos, né? E também nas pessoas comuns, de que Deus privilegia alguns com dons, que Deus dá dons, e se ele dá para alguns, fica óbvio que ele não dá para outros, né? Isso, ouvintes, é um conceito que não existe no esoterismo, na teosofia, na filosofia divina e oriental que os mestres da Fraternidade Branca apregoam. O que verdadeiramente existe é uma meritocracia, ou seja, nós somos exatamente a soma dos esforços conscientes que nós tivermos feito através das inúmeras reencarnações, metempsicoses que nós tivermos feito através da nossa evolução. Não existe, ouvintes, presente divino, não existe. Ninguém realmente pode nos dar alguma coisa no campo verdadeiro da consciência da espiritualidade. Então, o fato, ouvintes, de que alguns se distinguem por esforços maiores, por se dedicarem mais, é uma coisa óbvia, ouvintes. Então, o texto aqui do livro do Paulo, ele nos fala exatamente disso. Nesta sequência dos estudantes que vão galgando os graus, então todos nós estamos dentro desse processo, ninguém está de fora dele. E dentro desse processo, ouvintes, nós temos, na verdade, a universidade, que nós estamos aqui usando como metáfora, e obviamente os semestres, os períodos, os anos que tem dentro de uma escola, de uma universidade, são para as chispas divinas que estão vindo para a matéria, são os reinos de manifestação. São os três reinos elementais, são o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Aí, caros ouvintes, é um curso que tem sete grandes períodos, né? São sete anos, se fossem anos seria ótimo, né? Mas na verdade são muitos milhões de anos que nós levamos para trilhar, ouvintes, esse processo todo. Existe no livro do Powell aqui um diagrama que nós vamos mostrar para vocês, que é, por assim dizer, o sumário desse processo. Pode parecer difícil, né, entendê-lo assim de cara, né? Mas o fato, ouvintes, é que ele progride desde o reino elemental para o reino humano. E uma vez mais eu gostaria de deixar realmente claro, ouvintes, para todos, de que nós humanos já fizemos inúmeros progressos dentro desse esquema. Mas o fato, ouvintes, então, é o que tenta descrever esse gráfico, que começa embaixo aqui no primeiro reino elemental, é que alguns, né, conseguem se graduar mais rapidamente. Então eles passam ao reino seguinte de uma forma mais rápida, pelos méritos que eles obtêm. E há outros ouvintes que ficam para trás. São aqueles que se atrasam e não conseguem o sucesso dentro daquilo que é proposto. Ou seja, qual é o sucesso para as chispas divinas que estão no primeiro reino elemental e vão passar para o segundo? Né? É exatamente fazer esse progresso dentro de uma cadeia planetária que inclui as 49 rondas, né, dentro dessa cadeia planetária. Esse é o que atinge realmente o grosso das mônadas, das chispas divinas, durante um período. Agora, aqueles que ficam para trás, obviamente, ouvintes, eles não podem, né, quando termina aquela cadeia, irem junto com aqueles que alcançaram o sucesso. Pois aqueles que alcançaram o sucesso, né, vamos, por exemplo, ter aqueles que estavam no reino mineral, na cadeia seguinte, aqueles que obtiveram sucesso passarão ao reino vegetal. Os atrasados, ouvintes, eles têm que retornar na cadeia seguinte, no mesmo reino que eles estavam na cadeia anterior. Então são como os repetentes, assim como o repetente, né? Ou pelo menos como existia no sistema educacional antigo, né? Porque hoje existe aí o sistema de estudo continuado, onde não há repetência. Mas o fato, ouvintes, é que na natureza o que acontece é esse sistema como era antigamente. Ou seja, muitos seres ficam realmente pela sua falta de esforço ou pelas condições que estavam presentes, elas ficam um pouco para trás na evolução. Então, quando começa uma nova cadeia, esses seres, eles vêm primeiro, podemos dizer assim, para ocupar, então, aquelas posições iniciais, assim como aqueles que repetem vão ter que cursar a mesma série, voltarão à mesma classe. Isso acontece também com as chispas divinas, ouvintes, dentro da sua evolução, né? Então aqui o livro do Paulo dá o seguinte exemplo. Tomemos, por exemplo, o reino vegetal da primeira cadeia. A parte posterior deste reino entra na cadeia 2 e ali dirige a evolução do reino vegetal. Como nós dissemos, o sucesso para aqueles que estão no reino mineral é passar para o reino vegetal. E a massa do reino vegetal da cadeia 1 passa para o reino animal da cadeia 2. Uma pequena minoria do reino vegetal da cadeia 1 consegue atingir o nível dos animais na cadeia 1 e, portanto, junta-se ao reino animal nessa cadeia. Ou seja, dá um salto, ouvintes, dá realmente uma evolução a mais, mas é um extrato pequeno de toda a massa de bilhões e bilhões de chispas. Seguindo o progresso do corpo principal do reino animal da cadeia 2, repete-se o processo. Os animais retardatários unem-se ao reino animal da cadeia 3 e dirigem esse reino. A massa torna-se humana na cadeia 3. E a pequena vanguarda une-se ao reino humano na cadeia 2. É, ouvintes, o processo de mérito, de normalidade e de repetência. Ou seja, aqueles poucos que têm o mérito, eles são laureados e ingressam na cabeça daquele reino e passam até para o reino seguinte. Mas o que é importante é exatamente a massa, ou seja, que a maioria das chispas divinas consiga todo esse processo. Então, esse sistema, ouvintes, ele vai seguindo este processo, né, até que se atinjam, se vocês observarem aqui este gráfico, quando ele trata do reino humano, né, no alto aqui dos sete reinos, quando termina o reino humano, é o término então da nossa comparação aqui com a escola, com a universidade. Quando termina esse processo, abrem-se então as sete portas para os seres humanos ingressarem numa evolução mais elevada. Então, todo esse processo, ouvintes, visa realmente a espiritualidade onde nós estamos realmente agora. Então, nós temos que ter realmente uma consciência muito grande de que o nosso atual estágio, ouvintes, é uma posição muito especial dentro do progresso. Porque se nós observarmos os reinos que estão atrás de nós, ouvintes, eles estão realmente muito limitados, né? Nós amamos profundamente os nossos animais domésticos e eles estão se aproximando muito rapidamente para ingressar no reino humano. Mas eles não poderão fazê-lo, ouvintes, senão quando esse planeta se for desconstruído ou for deteriorado e se formar uma nova cadeia planetária. Como nós dissemos em um outro programa, já está fechada a porta de entrada do reino animal para o reino humano. Porque já não existe mais, ouvintes, as condições tão básicas, as condições tão limitadas para permitir que um animal recém-individualizado possa ter as suas primeiras experiências no reino humano. E conforme a humanidade vai progredindo, ouvintes, vai ficando cada vez mais restrita essa possibilidade. Mas há, como sempre, ouvintes, os comentários que nós lemos nas literaturas é que há exceções, né? Há exceções, inclusive há certos problemas que ficaram para trás na evolução. É o caso, caros ouvintes, dos chimpanzés e de outros símios, que na verdade, ouvintes, é um problema evolutivo muito grande, pois esses seres, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, de que o ser humano é que descende do macaco, na verdade é o macaco que descende da nossa raiz humana. Pois é sabido, ouvintes, que quanto mais antiga uma espécie, mais unificada ela é e menores diferenças existem. Então, a humanidade, ouvintes, enquanto espécie física animal nesse planeta, é realmente uma das mais antigas, porque as diferenças entre os seres humanos são praticamente superficiais. Hoje em dia, se tem dados que a diferença entre as etnias não passa de 3%, né? Enquanto que com os símios, caros ouvintes, com os macacos, com os orangotangos, chimpanzés, micos e outros, há uma diversidade de dentro dessas espécies de símios que nos fazem compreender, ouvintes, que elas são muito mais recentes. E o esoterismo, ouvintes, dá ao seu pitaco aí dentro dessa compreensão de que principalmente os chimpanzés, que geneticamente são idênticos aos seres humanos, na verdade eles são frutos daquilo que ficou conhecido como o pecado da Lemúria, da terceira grande civilização, da terceira grande raça da humanidade, que começou a se relacionar, a cruzar realmente fisicamente com o reino animal. E aí acabou provocando, ouvintes, essa divisão, né? Dentro do que seria a espécie humana, se criou uma outra espécie, que é a espécie dos símios. Até quando o embrião do chimpanzé e de outros macacos chega dentro da sua evolução, chega um momento que ele está praticamente idêntico ao feto humano. Mas aí ele vai um pouquinho além, e aí que ele ganha as características dos símios. E tudo isso, ouvintes, nós estamos dizendo para ficar claro, ouvintes, que a partir de agora, pois nós nos encontramos na quarta ronda e meia, a partir de agora, ouvintes, vai haver uma aceleração da evolução espiritual do planeta. E isso não é uma aceleração simplesmente daqui a alguns anos, ouvintes. É coisa para muitos e muitos milhões de anos, que realmente vai exigir que aqueles alunos, que somos todos nós, que estamos na escola da vida, ouvintes, que estamos na faculdade da espiritualidade, que nós passemos realmente a agir, ouvintes, ativamente e com consciência dentro desse processo, para aproveitarmos, ouvintes, as condições favoráveis que virão aí pela frente. Porque nós vamos ver aqui no nosso segundo bloco de que aqueles retardatários, ouvintes, que ficam para segundo termo numa cadeia anterior, quando eles vêm repetentes para o planeta seguinte, na mesma espécie, são eles que nascem primeiro. E como nós estamos aqui, ouvintes, justamente nessa fase difícil do planeta, vocês podem já ter uma noção de que nós, ouvintes, somos aqueles animais que fomos atrasados na cadeia lunar. Nós não somos os seres mais avançados da cadeia anterior. E muitos de nós, inclusive, vieram aqui para a Terra ainda no reino animal, porque não havíamos conseguido passar para o reino humano na cadeia lunar. Mas nós vamos continuar falando disso no segundo bloco do programa de hoje. Já está até adiantado aqui o horário, mas vamos fazer aquele nosso intervalo, ouvintes. Convidamos vocês no nosso intervalinho, enquanto nós refrescamos a garganta. Vocês ficam aí com o convite para participarem aqui da Levir, a loja esotérica virtual, e são os nossos associados que nos patrocinam, criam condições para que esse programa e outras iniciativas continuem no ar. Vamos ao intervalo e voltamos já já, ouvintes. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje, levando para vocês temas do livro O Sistema Solar. Estamos aqui exatamente no décimo capítulo, que fala aqui do processo da graduação, ouvintes, das mônadas dentro das cadeias planetárias. São os graus de consecução. Então, aqueles associados da Levir receberam por e-mail aí um link para vocês acessarem, ouvintes, uma tradução em espanhol desse livro, depois se encontra esgotado em português o livro O Sistema Solar, pela editora Pensamento. Quem sabe algum dia eles resolvem reeditar. Com certeza nós daremos ciência a vocês aqui se isso realmente vier a acontecer. Mas vamos continuar aqui o nosso estudo, ouvintes, concluir o estudo desse décimo capítulo. Então, essa grande comparação, ouvintes, do progresso, ouvintes, das chispas divinas pelas cadeias planetárias, de que realmente há, ouvintes, o progresso não é tão linear como muitas pessoas gostariam que fosse, né? Mas, na verdade, existem pessoas que conseguem um progresso mais acelerado, e há aqueles ouvintes que também ficam um pouco para trás nesse processo, né? Obviamente que nós gostaríamos que todos, né, galgassem o sucesso dentro da escalada da consciência, ouvintes, porque realmente o que verdadeiramente progride dentro desse processo é a consciência, são os esforços que nós fazemos para desenvolver a nossa mente, para desenvolver a nossa percepção. E isso, ouvintes, o ser humano, ele tem feito, inclusive com o auxílio de seres de outras cadeias planetárias. Nós já falamos sobre isso, mas vamos tocar de novo no assunto, porque essa nossa cadeia planetária, ouvintes, que é a quarta cadeia planetária, teoricamente ela deveria toda ela ser dedicada ao desenvolvimento do aspecto emocional, né? Devido exatamente a ser a quarta dentro de um progresso dos planos de existência, nós deveríamos estar desenvolvendo mais a nossa emoção. E é por isso, ouvintes, de que o corpo físico do ser humano e da maior parte dos seres aqui no planeta é muito mais de fluidos, é muito mais de líquidos. E isso, caros ouvintes, no simbolismo esotérico tem a ver exatamente com a emoção, com o sentimento. E como, caros ouvintes, que nós desenvolvemos a nossa mente, a nossa consciência? Não foi exclusivamente pelo nosso esforço, porque essa cadeia planetária, ouvintes, ela não seria, e muito especificamente esta ronda planetária em que nós nos encontramos, a quarta ronda, não seria dedicada ao desenvolvimento da mente. Foram os senhores da chama, como assim ficaram conhecidos, os mestres da fraternidade branca do planeta Vênus, que aportaram aqui no nosso planeta, ainda na época da Lemúria, há muitos e muitos milhões de anos atrás, ouvintes, e foram eles que tiraram a humanidade do nível de uma organização pré-socializada como nós temos, né? Ainda nos povos primitivos. A civilização, ouvintes, o conhecimento, a cultura e, obviamente, o desenvolvimento da nossa mentalidade, da capacidade de raciocínio, que obviamente existia de forma latente em todos os seres humanos, a nossa mente foi estimulada pelos mestres da fraternidade venusiana. E até hoje, ouvintes, a fraternidade branca no planeta Terra, ela é liderada por um desses grandes seres da fraternidade que veio de Vênus, que é o grande Sanat Kumara, que habita a cidade que é totalmente etérica, que é a capital espiritual do nosso planeta, ouvintes, que é Shambhala, que fica ali na região que atualmente é o deserto de Gobi, né? mas que outrora foi um grande oceano, e ali haviam ilhas, e em algumas dessas ilhas, sempre ali, ouvintes, se desenvolveram as civilizações, as raças humanas. E a Fraternidade Branca está aí, até os dias de hoje, acelerando a evolução da humanidade, conferindo as iniciações espirituais àqueles que fazem os esforços para se aperfeiçoar, mas principalmente, ouvintes, irradiando lá dos planos superiores altas vibrações que vão impulsionando o desenvolvimento da civilização, da ciência, da cultura, dando ao ser humano o impulso da mente, ouvintes. É por isso que eles ficaram conhecidos como senhores da chama, pois esta mente, ouvintes, esta capacidade de raciocínio que os seres humanos têm hoje é o grande estímulo que a Fraternidade Branca fez no nosso planeta, para a coletividade, da mesma forma como para os seus iniciados, para aqueles que ingressam nos rankings da Grande Fraternidade Branca, a esses são conferidos os graus mais elevados da espiritualidade. Mas nós devemos sempre estar preocupados com a humanidade como um todo. Então nós nos encontramos na quinta grande civilização, na quinta grande raça, a raça ariana, ouvintes, que hoje engloba todo o planeta. Nós vemos que pela primeira vez realmente o planeta vai se enxergando como um só. E finalmente, ouvintes, dentro de mais algumas décadas, de mais alguns séculos, com certeza uma consciência planetária da unicidade da espécie humana será obtida aqui no planeta Terra. Esse é o grande objetivo, ouvintes, dos mestres de sabedoria, de que a humanidade se enxergue, se compreenda como uma grande fraternidade. E que depois, ouvintes, que nós nos compreendermos como esta fraternidade, que nós estendamos a nossa mão para todos os reinos que estão abaixo de nós, porque nós, ouvintes, seres humanos, somos os mestres para os seres que estão abaixo de nós, para os animais, para os vegetais, para, ouvintes, todos os reinos que estão abaixo de nós, eles nos compreendem como mestres. Então, o respeito, ouvintes, e a devoção que nós temos àqueles que estão acima de nós, os mestres de sabedoria, os animais, ouvintes, principalmente, eles têm com relação ao ser humano. Então nós deveríamos estar fazendo muito mais para ajudar esses seres a evoluir. Mas vamos continuar aqui, ouvintes, a finalizar aqui a compreensão do tema dessa noite, que são os graus de consecução, compreendermos, ouvintes, o processo dessa escola que é a vida das nossas chispas divinas aqui no mundo. E em vista aqui, lendo o livro do Arthur Paul, então, em vista do fato já enunciado de que os graus de êxito alcançado pelos membros de cada reino variam de forma considerável, devemos considerar cada corrente vital subdividida em correntes menores, algumas das quais se unem às correntes precedentes ou sucessivas, embora a maioria siga em frente ao longo do curso marcado. É principalmente, ouvintes, a questão. São duas questões. Aqueles que conseguem o mérito se unem ao reino adiante, caros ouvintes, de uma forma mais rápida, né? Então, se nós, por exemplo, fizermos os devidos esforços na atualidade, né, seguindo os preceitos que nos ensinam os mestres da Fraternidade Branca, nós podemos, ouvintes, antes que termine a cadeia terrestre, nós podemos atingir o reino realmente que está além do reino humano, o reino super-humano, e passar por uma das sete portas que se abrem a todo ser humano que se ilumina, que se espiritualiza plenamente. Então nós podemos passar de ano, ouvintes, na evolução antes que termine o período letivo, por assim dizer. E o grosso da humanidade só vai conseguir atingir isso quando terminar a cadeia terrestre com todas as suas sete rondas. Ou seja, faltam 3 rondas e meia ainda para que esse processo termine. E como nós já falamos no programa anterior, o grande objetivo é que a maioria dos seres humanos que estão no nível humano hoje atinjam o nível de mestres de sabedoria. É realmente um objetivo muito elevado a ser alcançado. Mas haverão, como nós dissemos, ouvintes, os repetentes. Então aí é que está a subdivisão. Da mesma forma como nós podemos nos adiantar e nos unirmos aos mestres, os repetentes, ouvintes, na próxima cadeia, eles serão, por assim dizer, terão que vir, né, para a mesma sala de aula, para um outro planeta que vai ser formado, mas eles serão, por assim dizer, os líderes da humanidade, porque esses repetentes ainda voltarão como seres humanos, né? Não terão atingido o sucesso que está posto diante de todas as mônadas e todas as chispas divinas que estão no nosso nível, não terão alcançado, infelizmente, aquilo que está proposto. Então, ouvintes, é realmente um processo que tem e fica claro, ouvintes, que há a possibilidade de nós acelerarmos ou realmente retardarmos esse processo. O que não dá realmente é ir para trás. Isso realmente não é possível, né? O único caminho que é possível na evolução, ouvintes, é para frente. E qualquer retardamento que possa existir é simplesmente ficar se marcando passo. E nós vemos que muitas pessoas realmente apreciam ficar exatamente onde elas estão para ver como é que fica. Porque aqueles que atingem primeiro é porque fazem esforço. E lamentavelmente aqueles que ficam repetentes, ouvintes, é porque não se encontram, ouvintes, no processo, não fazem esforços, não cooperam, e muitos, nós vamos ver aí em capítulos posteriores, até trabalham contra o processo e lamentavelmente são até ejetadas por um certo período para fora desse processo, assim como toda escola tem, infelizmente, estudantes que são expulsos, que são suspensos. Também, ouvintes, existem suspensões, existem expulsões desse processo para que a pessoa não fique realmente com comportamentos desagradáveis, desarmônicos, atrapalhando a evolução daqueles que querem ir para frente. Então, aqui o Paulo vai concluindo aqui. As primeiras fases desse processo se destinam sempre as entidades atrasadas, ou seja, as mais jovens, e só depois que elas passam por boa parte da evolução e começam a aproximar-se do nível dos que se houveram obtido melhor posição, as outras descem na encarnação e juntam-se a elas de novo. O que ele está dizendo aqui, ouvintes, é exatamente que toda vez que se forma uma cadeia planetária, então os que vêm primeiro são exatamente aqueles repetentes, são aquelas chispas divinas mais jovens, mais experientes. Não são os mais avançados que vêm primeiro, porque exatamente os repetentes começam o ano letivo primeiro, para exatamente ganharem em estudos, ganharem competências para acompanhar o nível daqueles que obviamente são mais avançados ou que, né, teoricamente terão algum avanço a mais. Então, vamos ver aqui o texto do Paulo. Isso quer dizer que a primeira metade, ou quase, de qualquer período de evolução, trata-se, quer seja de uma raça, de um globo, de uma ronda ou de uma cadeia, destina-se a trazer as pessoas atrasadas para um nível próximo dos que se avançaram ou que se houveram melhor. Logo, estes últimos, que logo ou depois, né, que acho que tem um problema de tradução, tem problemas de traduções nesse livro. Depois, estes últimos, que entre mentes estiveram descansando no mundo mental, no chamado Devakan, descem na encarnação junto com os demais e todos seguem juntos o caminho do progresso. Assim, por exemplo, como veremos mais adiante, os mais desenvolvidos da terceira cadeia, ou seja, a cadeia lunar, não entram na primeira ronda da quarta cadeia, a nossa, a cadeia terrestre, mas só no meio da quarta ronda. Os egos que se encarnam na primeira raça raiz de um planeta são também os que não progrediram além da metade da evolução do planeta precedente. Utilizando mais uma vez a analogia dos estudantes na universidade, podemos imaginar que os mais atrasados retornam aos colégios depois das férias mais cedo que os mais adiantados. Tem então a oportunidade de aproximar-se do nível dos mais adiantados que continuam de férias. Feito isso, os mais adiantados voltam aos colégios e todos retomam seus estudos lado a lado. Então o estudante deve ter em mente esse princípio importante, porque, como acabamos de dizer, logo depois encontrará muitos exemplos de suas funções, cujo fundamento lógico se torna cristalino quando se apreende claramente o princípio essencial. Um estudo posterior dos graus de consecução dos vários reinos leva-nos à consideração de uma parte interessantíssima e importantíssima do plano geral de evolução, qual seja aquele dos dias de juízo, entre aspas, está aqui. Dela trataremos minuciosamente num capítulo separado, mas como envolve referências às raças da humanidade, explicaremos primeiro a divisão do reino humano em suas civilizações, raças e sub-raças. E termina aqui o texto do 10º capítulo do livro do Arthur Paul. E, ouvintes, só tecendo algumas considerações finais sobre esse assunto, fica claro, ouvintes, pelo que foi dito aí pelo Arthur Powell, que na verdade ele compilou isso de escritos principalmente de Annie Besant, de Leadbeater, que, ouvintes, a maior parte de nós que já estamos nos reencarnando nesse planeta, né, o planeta Terra, nessa quarta volta e meia, nessa quarta ronda e meia, nós, infelizmente, ouvintes, porque nós achamos que somos muito importantes, nós somos, na verdade, os seres mais atrasados da cadeia anterior. Nós somos os seres mais... Nós somos retardatários da cadeia lunar, onde nós fomos, ocupamos as formas animais. Por isso, ouvintes, é que nós, a humanidade, passou tantas dificuldades, ouvintes, tantos milênios vivendo o período das cavernas, vivendo o período aí que nós vemos até os dias de hoje, como o ser humano se comporta mais como um animal do que como humano, Então, se ele se comporta mais como animal, Vince, é porque ele ainda está trabalhando com as ideias, com o comportamento daquele reino anterior. Enquanto nós vemos pessoas tão avançadas, tão espiritualizadas, tão cidadãs, tão com tanta civilidade, com tanta honradez, com tanta justiça, ao mesmo tempo no mundo nós vemos a animalidade, a crueldade, a violência, ouvintes, que é o contrário de tudo isso. Porque são almas jovens, ouvintes, são almas que realmente estão vivendo ainda experiências primitivas, não aprenderam ainda as lições básicas da vida, que infelizmente, ouvintes, ou nós aprendemos pelo amor, ou nós aprendemos pela dor. E lamentavelmente, aqueles que não têm experiência, preferem aprender pela dor, preferem aprender pelo sofrimento. Então nós sofremos muito, ouvintes, mas como nós dissemos, agora, ouvintes, que nós estamos cruzando a metade desta quarta ronda e meia, nós estamos num processo de aceleração. E, ouvintes, aí fica realmente uma informação muito esotérica que vai ter impacto na humanidade nas próximas décadas e nos próximos séculos e milênios. Os seres que atingiram maior nível de evolução, que passaram para o reino humano com destaque na cadeia lunar, vão passar pela primeira vez, ouvintes, a se encarnar no planeta Terra a partir de agora. E exatamente esta virada de milênio aí que aconteceu, apesar de se esperar catástrofes, o que vai acontecer é exatamente isso. Estão sendo criadas condições, ouvintes, no planeta para que as pessoas mais inteligentes, mais conscientes e mais espiritualizadas da cadeia lunar venham agora, ouvintes, se juntar a nós, que muitos de nós fomos repetentes na cadeia lunar. Muitos de nós vieram para a Terra ainda como animais e realmente foi um grande esforço, um grande progresso que nós tenhamos entrado para o reino humano. E, ouvintes, com a presença de seres mais avançados, muitas pessoas já estão notando isso. Esse assunto está sendo referendado aí, referenciado como a das crianças índigo. Realmente isso é uma realidade. São pessoas que têm uma consciência mais profunda, vão sofrer também, porque elas não têm experiência desse mundo que nós vivemos, um mundo muitas vezes violento, um mundo muitas vezes injusto, mas elas vão ajudar, ouvintes, a chegarmos ao sucesso, aquilo que desejam tanto os mestres, ouvintes, um planeta mais espiritualizado e uma humanidade mais fraterna. Isso, ouvintes, vai ser atingido com a nossa evolução e com a presença dos seres mais avançados da cadeia lunar, que a partir de agora estarão realmente se encarnando. Então, esses conhecimentos que foram abertos, ouvintes, pelos mestres, que obviamente não se destinam às minorias, aqueles iniciados, aqueles que participam dos círculos esotéricos. O conhecimento espiritual, ouvintes, se destina a toda a humanidade, indistintamente, para que quando esses seres aqui estiverem, eles encontrem abertas as portas para uma vez mais retomarem a sua evolução. E damos por encerrado então esse tópico de hoje, ouvintes. Agradecemos muitíssimo aí a participação de vocês, a diligência, a audiência de vocês que nos acompanham ao vivo e também pelas gravações. Espero que vocês pensem sobre esses temas, tirem as suas próprias conclusões, aceitem, rejeitem, mas não deixem de pensar a respeito desses temas que nós estamos trazendo para vocês, ouvintes. E uma vez mais, os convidamos, ouvintes, para nos unirmos em consciência, para que nós possamos, uma vez mais, encerrar esse dia de estudos aqui, mais um programa Lux Esotérica, com aqui as vibrações espirituais, uma vez mais reconectando a nossa divindade. Convido a todos vocês, ouvintes, para nos unirmos. Vamos fechar os nossos olhos, sentir uma vez mais a chispa divina que pulsa nos nossos corações. Fechando os nossos olhos, ouvintes, calmamente, reconectando a nossa divindade. Com o poder da nossa mente, sintamos, visualizemos no centro dos nossos corações o sol interno, a chispa divina que nos une ao logos do nosso sistema. A Deus nas alturas, ao Altíssimo que brilha no universo, também brilha nos nossos corações por meio de uma parcela da sua natureza. Que essa joia inefável, ouvintes, brilhe, irradie sobre o nosso corpo. Expanda essa luz com o poder da nossa mente, ouvintes. Vamos iluminar todo o nosso corpo, tomar todo o nosso ser, iluminar os nossos locais onde nós nos encontramos e principalmente projetar essa luz, ouvintes, diante de nós. O caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar o momento solene, nos unir para compreender, para internalizar e para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa bênção que vem do alto, que passa pelo meu coração e que segue para o coração de todos vocês, possa despertar cada vez mais esta chispa, que ela se faça cada vez mais presente na vida de vocês e que as vossas consciências sempre estejam procurando, buscando, ouvintes, a maior compreensão, uma vida mais cheia de significado e de conhecimento e sabedoria. Nosso programa fica por aqui, vamos deixá-los agora com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês nos próximos estudos aqui do livro O Sistema Solar, ouvintes. Recebam todos aqui o virtual mais forte, fraterno, caloroso abraço, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.